O português foi de férias a Portugal. Para fazer uma surpresa à esposa, ele decide antecipar a volta da viagem. Quando chega em casa, acaba flagrando a Maria, sua esposa, na cama com um outro. Revoltado, ele decide desabafar com a sogra. Hoje é o dia do corno, foi bom te encontrar. Olha, Joaquim, foi o como que tua filha fez comigo. Mas o que aconteceu, Manel? Resolvi antecipar a volta de férias para fazer uma surpresa para ela. Quando cheguei em casa, uma semana antes, peguei ela na cama com outro. Não, mas não pode ser, não pode ser não, minha filha. Fazer um negócio desse, pá. Isso daí deve ser um tipo de equívoco. Eu duvido muito. Eu estou arrasado e vou embora daqui. Não, não faças isso. Não faças isso que eu vou falar com a minha filha. Eu mesma e vou assegurar-lhe que isto é um equívoco. Espera lá. Depois de um certo tempo, a sogra de Manuel volta. Confirmou agora que ela estava me galhando? Olha, mas claro que não. Eu não falei pra você que se tratava de um equívoco. Eu fui lá, falei com ela e ela disse que eu só estava com outro na cama porque não sabia que você ia voltar.